Panorama Agrícola para 1º de outubro de 2014, quarta-feira. A Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá, amigo do Panorama Agrícola, nós estamos abrindo para você o programa de 1º de outubro de 2014, quarta-feira de lua crescente. Eu sou o Mauro Moreira e comigo na mesa de som está o Eduardo Maier. O ditado de hoje é: quem te avisa, teu amigo é. Confira no programa de hoje uma dica de boa alimentação. Fique ligado também em informações do Ministério da Agricultura sobre o edital do leite. Começa hoje em Joinville curso de floricultura. Na entrevista, Piratuba mostra trabalhos de referência no Encontro Catarinense de Educação Ambiental. Ligue 48-3665-5359 e participe do Panorama Agrícola. Ou envie e-mail para panoramaagricola@epagre.sc.gov.br. Acompanhe este e outros programas na internet no site da EPAGRE. Dica do dia. O abacate é fonte de ômega 3 e fornece boa gordura para o nosso organismo. O fruto é rico em vitaminas, ferro, magnésio e fósforo. O abacate ajuda na absorção de dois tipos de antioxidantes, o beta-caroteno e o licopeno. Por isso, coma abacate junto com cenoura, espinafre e alface. É hora das notícias. De hoje até sexta-feira em Joinville tem curso de floricultura, introdução à floricultura, nutrição mineral e orgânica, construções, propagação de plantas, solos e substrato, pragas e doenças, organização de viveiro. De hoje até sexta-feira, no CETREVIR, Centro de Treinamento da EPAGRE, em Joinville. Para obter outras informações, ligue 47-3461-1519, 47-3461-1519, EPAGRE de Joinville. O Ministério da Agricultura informa que 14 propostas de projetos de assistência técnica, extensão rural e capacitação para a cadeia do leite foram selecionadas pela Secretaria de Desenvolvimento Agropecuário e de Cooperativismo do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Esses projetos devem qualificar produtores rurais, transportadores, técnicos da agroindústria e técnicos que atuem como multiplicadores de boas práticas no setor leiteiro. A seleção é resultado do edital de chamamento público de julho deste ano, conhecido como Edital do Leite. No total, vão ser investidos R$ 25,6 milhões de reais para projetos que vão atender os estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Goiás, Minas Gerais e Mato Grosso, escolhidos levando-se em consideração o índice de produção de leite local. A partir da divulgação desse resultado, em Santa Catarina quem ganhou o edital foi o SENAR, o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural. Uma vez cumpridas as exigências previstas em edital, vão ser celebrados os convênios com as entidades que tiveram propostas selecionadas. A expectativa é de que os primeiros cursos ocorram ainda até o final deste ano. Creches, escolas, hospitais, asilos e entidades da rede socioassistencial vão poder ter participação ativa na elaboração da proposta de venda dos agricultores familiares ao PAA, o Programa de Aquisição de Alimentos. A definição dos produtos pelas instituições faz parte de uma série de mudanças na modalidade compra com doação simultânea, executada pela Conab. As novidades estão no manual de operações da modalidade. A interação entre os agricultores familiares e as instituições de assistência social será proveitosa. Será possível, por exemplo, planejar a alimentação dos alunos e atender à necessidade de cada um conforme a faixa etária. A nova regra pode colaborar também para o aperfeiçoamento dos agricultores familiares. Aqui em Santa Catarina, por exemplo, nutricionistas de Itajaí pediram abóbora no cardápio da merenda escolar. E os agricultores de uma cooperativa em Rio Novo, Itajaí, logo passaram a produzir abóbora para atender a esse pedido da merenda escolar. Confira a entrevista de hoje. Grande destaque neste mês de outubro é o terceiro Encontro Catarinense de Educação Ambiental, de 29 a 31 de outubro, em Piratuba, no meio-oeste catarinense. O extensionista da IPAGRE em Piratuba, Alexandro Schmidt, conta aqui no Panorama Agrícola como foi escolhido Piratuba para sediar esse evento. Aí ofereci aí Piratuba aí para... Ofereci não, né? Dei ideia, né? Piratuba faz parte da Santa Catarina e o pessoal não conhece, né? Conhece mais Florianópolis, praia. Foi essa a ideia também, né? Por isso que daí eu coloquei aí, tinha conversado com o pessoal aqui, a gente tem uma equipe muito unida, né? Eu como comentei com eles, da ideia de trazer o seminário para cá. Aceitaram, daí e assim foi com as tratativas. E deu certo, né? Estamos aí, né? Dia 29, 31, né? De outubro, o pessoal vem conhecer aí o outro, subir a serra, né? Conhecer um pouco de Santa Catarina, sem ser praia, conhecer as termas. Essa que foi uma da ideia, né? Correto. Alexandre, de 29 a 31 de outubro, vocês estão esperando quantas pessoas para esse encontro em Piratuba? A princípio, mais de 1000 pessoas, né? Porque tem toda a nossa região aqui tá focada, convidando professores, alunos, e mais toda a estrutura da IPAGRE, né? Dando um apoio para que venha o máximo possível de pessoas, né? Para prestigiar o evento. Que universidades aí da região estão sendo convidadas? UNC, Concórdia, tá sendo feito também na UNESC, que tem campus aqui, né? Perto, em Joaçaba. E também tem Concórdia em Chapecó também. A UNO Chapecó. No Chapecó, isso aí. E tem as escolas, né, também, né, municipais e estaduais, está sendo feito esse convite, né, o pessoal participar, tanto alunos como professores, né. Alexandre, em termos de educação ambiental, Piratuba vai apresentar algum trabalho no evento? Sim, vai. A gente tem aí o Centro de Desenvolvimento Rural Sustentável, que fica no Arroio Bonito, que é uma área de terra ali onde foi construído dois blocos aí, duas construções aí voltadas à sustentabilidade. Então ali vai estar trabalhando aí energia renovável, captação da água da chuva e compostagem também. E toda a parte, assim, educativa, educação ambiental, né? Tem ali também, o pessoal vai poder, não está na programação, mas vai poder olhar a horta, que é uma horta praticamente orgânica, né? Vai poder estar vislumbrando também tratamento de água por filtro lento, vai estar vislumbrando também a captação da água da chuva. Foi toda feita visando ao público chegar e olhar e ver como é que funciona. Então ficou tudo exposto lá. O pessoal ficou bem didático, né? No caso das pessoas que forem ao encontro estadual de educação ambiental, o que elas podem apreciar em Piratuba? Além do seminário? Exato. Sim, tem as termas de Piratuba. Tem a hospitalidade do povo aqui, que é muito boa. As pessoas também. Tem a paisagem, a gastronomia. É muito boa, né? Os hotéis aqui são bem conceituados também. Então, a Piratuba aí tá de braços abertos aí para as pessoas que querem conhecer, né? Vim para o seminário, claro, né? E conhecer essa cidade que é maravilhosa e está bem vista aí Santa Catarina e Brasil também. Você ouviu entrevista aqui no Panorama Agrícola com Alexandro Schmidt, extensionista da IPAGRE de Piratuba, sobre o terceiro Encontro Catarinense de Educação Ambiental, de 29 a 31 de outubro, no Centro de Eventos de Piratuba, com a temática Educação Ambiental Ética, Inovações e Informações Necessárias para os Novos Tempos. Informações adicionais no site da IPAGRE e no site da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Sustentável. A Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresentou Panorama Agrícola.